os incensários, fogo aceso, Nadab e Abiú se aproximaram com corações impuros, sem temor, trouxeram a oferta que o Senhor não ordenou. E o fogo do céu, com grande poder, consumiu a eles na presença do Senhor. Santificado és, ó Deus de Israel, glorificado em meio ao teu povo fiel. Teu nome é santo, tua luz é vida, faz-nos andar em santidade, vamos nos consagrar. Moisés falou, Arão disse: não rasgues vestes, não lamente em pranto, pois a unção do Senhor está sobre ti e o teu povo precisa de paz e encanto. Os filhos de Arão a ordem escutaram, em reverência as ofertas cuidarão. Santificado és, ó Deus de Israel, glorificado em meio ao teu povo fiel. Teu nome é santo, tua luz é vida, faz-nos andar em tua vereda querida. Oh Senhor, queremos te adorar em santidade, vamos nos consagrar. Fazes a distinção em cada coração e implantas a salvação. Ensina-nos, Senhor, a viver em tua luz, na tenda da congregação, nos traz a Jesus. De ti, nosso louvor, Senhor, é a nossa oferta. Em unidade, na tua presença, faz-nos um só em tua essência. Santidade ao Senhor glorificado em cada adoração, somos transformados.